acontecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando, tempo e espaço navegando todos os sentidos, pães de açúcar corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento, água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver, ensinai, meu Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora, tu perpétuo socorrei. Pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos, mães zelosas, pais corujas. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo, tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver, ensinai, meu Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora, tu perpétuo socorro. Ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver, ensinai, meu Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora, tu perpétuo socorrei. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei.